Super Controle. Let's rock. Sim, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast, essa versão Pocket Jogatinas e algumas notícias comentadas. Eu sou o Matheus Siggs, estou aqui com o Lanzonetti. Olá, olá, tudo bem? Como diria Paulo Henrique Amorim. E estou aqui também com meus dois amigos Fusco e Julius. Olá, olá amigos. Olá, Julius. Você está bem, Julius? Estou. Antes de começar, como é Pocket, os e-mails do cast do Metal Gear 3, o feedback será na semana que vem, no cast do episódio 100. Beleza? Olha só. E aí, essa semana a gente está gravando, então, na sexta-feira do dia 21 do 9, e algumas coisas talvez estejam desatualizadas, mas a Tokyo Game Show rolou nessa semana que passou, e tipo, Tokyo Game Show, e aí... Sem novidades, né? Cadê o franjola pra mim, Rira? Cadê? Vai ser Kingdom Hearts HD. Um e-mail, né? Um e-mail. Um e-mail. Opa! A coisa que eu mais emocionei foi o trailer do Metal Gear Rising, o novo trailer que mostra vários inimigos e tal. Achei massa. Porém, li na Kotaku que um chapa lá presente na TGS jogou e disse que a jogabilidade é meio esquisita. Não sei. Lanzonetti. É, não sei. Será? Eu vi que é divertido, então. Ah, eu vi a cena, achei tão foda. E tem Samuel Rodrigues, o espadachim. um beijo. Sabe o que eu acho? Sabia, o pessoal falou que é estranho. Samuel Rodrigues. Deve ser um pouco hack slash. É, não é Metal Gear, por isso. Não, ele... Cara, acho que vai ser uma coisa que bem... não é Metal Gear faz tempo. Faz tempo. Cara, acho que vai ser uma coisa bem Platinum Games, assim. Vai ser Platinum Games total. Claro, tem que ser. Platinum Games total, tem que ser. O Kojima assumiu a vergonha, né? Porque ele não conseguiu completar o jogo e ele deu pra Platino e... É isso aí, é isso aí. Sei lá, a Platino tá fazendo do jeito dela e tá ficando legal, assim, não? Parece, muito promissor, né? Vamos ver se... Eu não gosto muito de ver vídeos, assim, antes dos jogos, porque... Eu parei de fazer isso quando saiu o Uncharted 3. É, saiu vídeo, não assisto mais. É muito vídeo, surpresa, estraga o jogo. É, isso eu vi porque eu não me aguentei, mas normalmente eu também não estou mais fazendo isso porque os trailers estão muito cretinos com o jogador, sabe? Eu tô vendo se tem uma coisa nova, assim, deu. Tá, vamos ver qual que é, mas assim, o Rising já vi como é que vai ser, então, ok. Deu. Entendo, não quero entendo. Mais, tá beleza. Teve alguns trailers que a gente já sabe que vai ter ano que vem, que é o Devil May Cry e, sei lá, alguns jogos... Vai ter um jogo novo no Naruto e... Sei lá, não tem. Last of Us também saiu um trailer novo, que esse eu não vi, porque a Naughty Dog, depois que ela aprontou, como lançou e lembrou do Uncharted 3, a Naughty Dog é a primeira que eu não vejo o trailer. É, eu também. Eu não vejo mais trailer. Eu acho que o jogo mais esperado aí é o do Naruto mesmo. Eu vi a conferência da Sony ao vivo também, de madrugada, Japão. Isso aí. E aí eu não entendi nada, só vi, mas eu sei que vai sair um Monster Hunter pro Vita, então eu acho que o Vita vai começar a alavancar. Ai. Tem o novo Ninja Gaiden, né, o Ninja Gaiden Z. Vai ter jogos da PSN Plus pro Vita, já é da Plus, quem comprar o Vita agora não precisa pagar a Crescimus. É, confirmado, assim, que se tu comprar um jogo de Play 3, tu ganha desconto pro Vita, assim, vice-versa e tudo mais. Bacana. E jogos do Play 1, porque eles têm que vender, né? Isso aí como se chama de mercado. É estímulo do consumidor. E mais? Bom, não, saiu na Tokyo Game Show a data do Wii U, que agora é 18 de novembro. Não, ela saiu antes. Ela saiu um pouco antes, acho que ela saiu meio antes. Velho, e saiu o preço também, né? O que tu achou do preço? É normal, né? 299? Bom. Não, é maior? Não, 300. Tem. Não sei. 299 e 249. Os dois bundle. Pediram pro Reg, eu achei ele muito escroto. Esse cara é não. O Reg é escroto. Pediram, tá aí, como é que vai ser daqui a uns 5 anos quando o Play 4 e o Xbox, sei lá quanto, vai tão muito à frente de novo do Wii? Vocês vão deixar morrer que nem fizeram com a Nintendo e o Wii agora? Lançando um jogo por ano? Ele, ué, um só? Eu contei 3. Você esqueceu do Mario Party 9, que não é um Sail Sister, né, mas ok. E um outro bizarro lá. Daí o cara, você não respondeu a minha pergunta, sabe? Ele, você lembra do Play 1? O Play 1 era, graficamente era o pior, mas eu vendia pra caralho, porque tinha os melhores jogos. Daí o cara, mas hoje em dia, tu sabe que não é assim, as franquias boas estão nos videogames bons. Foi farpas. Reggae Knights. Ele respondeu como um... Like a Sun. É, mas eu não sei, tipo, eu ia aí 2 anos sem jogo direito, então, sei lá. Não, mas eu acho que que a Nintendo meio que deu o braço a torcer só tentando colocar esses jogos mais hardcore, digamos, no Wii U. Senão eles poderiam ter continuado o lance do Wii mais moderno e tal, sabe? Sabe uma coisa que eu achei primeiro... engraçado? Agora você tá começando a postar umas exclusividades. Até agora que Rayman Legends, que eu achava que ia ser multi, tá ainda como anúncio só de Wii U. Outra Bayonetta 2. Já tá. The Tank. Bayonetta 2, tipo... Bayonetta 2, quem que se importa, sabe? Então, eu acho exclusivo tá esses jogos mais adultos aí que vai sair, que acho que é bem importante, pra, tipo Nintendo Land e aquele de tanque. Ah, o GTA. Tristeza. E o GTA, né? Tu sabe, eu já entrei um chapa, six, a gente já entrou nesse assunto. Tem um chapa meu, o chapa Lysion, um chapa meu aí, que é super fã de Bayonetta e ficou muito puto com essa notícia. Porque ele jogou no Play 3, estava muito feliz, não imaginava uma sequência, e aí quando ele viu que era exclusivo do Wii U, ele disse, mas é tipo, é que nem lançarem Mirror's Edge 2 pro Wii U. Eu vou comprar, isso aí, né? É isso aí, sabe? Porque não, mas eu sei que não vai rolar. Alguma coisa nova aí da Tokyo Game Show, acho que foi bem morna, né? O Last Guardian, pra quem esperava, desculpa, mas já era esse jogo aí, esqueçam. E eles ainda vêm e dizem, não está morto. É. Não está morto. Tá bom, Nova de Versus 13 flopou. É, o Versus 13 também, cadê, né? A prova é que Final Fantasy 13 não vale mais do que... Final Fantasy não é mais uma franquia boa e que ninguém mais liga pra ela. É que saiu o novo aí, o Lightning Returns, né? Sim, vai sair mais E ninguém deu a mínima. Ninguém. Agora saiu o trailer do Metal Gear e o pessoal fez vídeo, né? Todo mundo fez vídeo, até sim. Nós. Sim, vídeo. Sim, é isso aí, é isso aí. E daí, sim. A Lightning Returns, ok, tá. E aí, Square, cadê o Versus 13? Tipo, ninguém quer mais a Lightning, ninguém. What can I do for you? E aí, Julie? O que você tá assistindo, jogando, fazendo? Tô assistindo a Cheias de Charme, que eu gosto das músicas, na verdade, da Emília. Acho a Emília tá gostosa. Lady Braga, Lady Braga. A Emília, a guria que ia fazer a Emília. Sério que ela tá gostosa? Sim, eu pergunto. Quantos anos ela tem? Mais que 15. Então, mentira, acho que tem uns 21 por aí. Oito, eu não tenho muitas novidades para os jovens, a única novidade que eu tenho é que eu joguei o Last Story, em inglês, né, que saiu esses tempos atrás, saiu o americano, aí eu recebi minha cópia, aí eu joguei o início. Aí o início é a mesma experiência que eu tive com o japonês, quando eu recebi o demo do Miyamoto lá, e é estranho. Que tipo, ele te põe no meio do troço, já lutando, uns tutorial meio estranho, e aí depois vai melhorando, assim. Mas demora uma hora, assim, pra começar o jogo e melhorar, daí tu se sente um RPG de verdade, e aí é bacana, aí tu ajuda a menina, aí é bonito, aí tu se sente mais dentro, assim, mas o início é muito estranho. É porque... Acho que por isso que o pessoal não gostou. O início é muito estranho. Assim. Não, mas o início de todo RPG é estranho. Mas não, esse é um estranho diferente, é um estranho que parece que tu pegou um jogo na metade, assim, tipo que tu pegou save dos outros e tá continuando. Mas é, tipo, o Final Fantasy 3 também é assim. Mas ele não é amigável. Chrono Cross é assim. Eu achei meio estranho. É estranho. Não, é... Chrono Cross é assim. É, acho que tu não tá acostumado com RPG, pode... sei lá. É, pois é, tanto que eu peguei o lance das batalhas do cover... Que tu tem tipo um cover, né? Assim, peguei agora, que o lance é se cobrir e atacar. Eu ia chegava atacando, detonando. Esse cara, comparado com o Xenoblade lá, tipo, começa com uma batalha épica, um troço que te localiza muito bem no mundo. Não, é que assim, que põe uma função lá, pra começar do nada, lá batendo nos bichos, é meio estranho. Eu acho que a receita do sucesso, pra qualquer tipo de entretenimento, tipo filme, seriado e jogo também, tem que começar com um lance muito foda, assim. É isso. Isso. Pra te chamar a atenção. Um lance muito foda, que mesmo, mesmo que não explique no início. Mas aí depois tu vai entendendo, saca? Sim. Eu acho que isso aí é o lance. Peraí, chegou alguém aqui agora. Frajola. Direto do comício. A gente tá falando de Final 13 aqui agora. Comício e Cislag, agora quem falou isso? Nós, né? Óbvio. Não, até parece, eu vou me envolver em política. Mas é o teu tio, teu parente que é o candidato. Então acho que eu vou votar nele. E aí, mais alguma coisa, Jolie? Ou só do Last... Não, eu joguei só basicamente o Last Story aí, que eu, quando eu tive tempo, eu joguei, deu umas 3 horas, alguma coisa assim. E aí... 3 horas? Sim. Mas tá chovendo a semana inteira. Choveu aqui. A semana inteira, Deus falou não, sai daqui. Mas assim, realmente assim, depois que ele engata ali, que tu chega... eles são mercenários, né? Então daí eles estão lá fazendo a missão. Só que não empolga o início, assim. É um tutorial, mas um tutorial... Eu achei meio falho. Posso te pedir se são adolescentes salvando o mundo também, que nem todos os Final Fantasy? Ainda não tá falando, mas provavelmente são, sim. E aí tu chega lá no condado lá e tal, que é bem um condado mesmo, assim, é bem condado. Grande. Geralmente você sente numa cidade, assim, Barão. Muito bacana, assim, a localização dos troços. Bonito, o pessoal conversa contigo. Teortobras lá. NPCs conversando. É. Ortobraço. É barão com barão convidado. É. Não, mas é maior, é maior. E aí, daí começa o lance, mas aí tu se intérprete. Daí foi que eu estendi mais o jogo, assim. Por enquanto não teve nenhuma side quest, assim, perdidinha. Tem pretensão de terminar esse jogo? Eu tô curtindo, assim, aí eu vou jogando, assim, someday, assim. Enquanto dá vontade e tempo, assim. Legal, pô, é que tu tem com o Wii ainda, né? Alguma coisa tem que tirar daí. E outra coisa, eu tive que aproveitei essa semana uma dica muito boa que mandei pra Fajola por e-mail, não sei se ele viu. Quem comprou, não comprou. Submarino Sim, estava liquidando jogos, dois jogos de Wii por 100 pila. Paguei 50 pila, dois jogos. Que Obrigado. Jogo? Donkey Kong Country Returns, que eu só tinha a cópia japonesa. E o Mario Galaxy 2, que eu só tinha a cópia demo. 50 pila, baratíssimo. Não, essa semana o Submarino também tava com 13 anos. Parabéns, Submarino. Assim, tinha muito, muito, muito jogo barato. Assim. E parabéns, vão pagar a gente pra falar isso? Eu, o Submarino me entregou em 4 dias. Obrigado. Mas enfim, só queria dar essa dica a quem aproveitou. E é isso aí. Isso aí, se for. Quem aproveitou vai dizer, é isso aí, Julie. É a dica do passado, é a nova Last tendência. Eu quero te pedir algumas vezes Last Story, então ele tem mapa, mundo, assim. Sim, né? tem. Ele tem isso é legal. Um mapão mundo, assim. Sim, aquele mapa. E tem um mapa dentro da cidade, assim. E é bacana. E ele não. Uma coisa que eu fiquei um pouquinho triste, assim, porque eles podiam usar pra alguma coisa. Todos os NPCs. Eles não usam o movimento do controle do Wii, tá? Nenhum momento. Bizarro. E aí, é bizarro. Eles podiam usar pra uma coisa. É. Só pro Wii, então não precisava usar pra bater. Não. Pra alguma coisinha, um especial, uma magia? Não. Pois é. Outra opção. Acho que todo mundo saturado já com ficar movido. Não, cara, tu joga o Zelda, tudo bem. É legal pegar um jogo e ficar debaixo da coberta e jogando, que nem eu fiz. Mas aí que tá. Os caras falaram que vai ser só pro Wii Last Story. Então eu pensei que ia ter alguma coisa, sabe? Que nem o Mario. Porque Mario se é só balança. Exclusivo de Wii, alguma coisa tem a ver. Mas não tem nada. Não, sem falar que as batalhas são automáticas, né? Tu vai perto e ele bate. E tu pode trocar pelo botão, se tu quiser, mas aí tu não precisa. Ah, mas aí, né? Tanto faz. Ele saiu a versão final em inglês? É, sim, essa aí. Saiu a versão americana e tem a versão também agora europeia. Saiu tudo, né, pro Wii, tipo, saiu Pandora's Tower, é verdade. É. Porque o Last Story foi vendo no Mercado Livre, tá 200 e pouco, tá absurdo. Tem edição especial essa porra aí, será? Tem no Japão, normal era. Lembro de um vídeo do YouTube que causou ódio, inclusive, a mim, mesmo que eu não tenha o Wii, cara, de um cara que comprou o Last Story. Infeliz. Oh, eu comprei o Last History. Ah, vocês curtem fãs. Olha o que eu vou fazer. Pegou uma tesourinha e começou a cortar os artbook. Começou a cortar. Ah, o disco. Olha que bonito o disco. Já. Começou a recortar o disco. E a caixinha... Roubou minha ideia. Não, com GTA. E a caixinha disse assim. Olha, a tesoura já tá meio gasta. Pegou, acendeu o isqueiro. Botou fogo na caixinha. É isso aí, fãs. É isso que eu faço com o jogo de vocês. E merece um ABS. Porque o cara deve ter dinheiro e ele faz o que quer. Então é, um ABS. Pra já ia fazer isso com GTA 4. GTA 5 agora, sim. Só que tá caro ainda. Eu tenho certeza que se tu tivesse dinheiro, tu faria isso. Vai ser divertido pras pessoas virem e falarem num cast, sabe? É isso aí. Pronto. Mas é isso, então, do Last Story. É bacana. Tem uma coisa interessantíssima do Last Story que eu achei, uma hora que tiver tempo eu faço. Tu pode customizar toda tua parte, tipo, do início. Tu ligou, primeiro já pode... E customizar, não digo só trocar a cor da roupa. Mexer na roupa, tipo, botar a jaqueta, tirar a jaqueta. Tipo, tem umas customizações muito loucas. Então tu fica como é que tu quiser, sabe? É. Aí tem até a mina lá que tu pode tirar, ela fica só de sutiã. Japão. Opa. E aí tu pode trocar a cor de tudo que tu quiser. É, assim. Ocidental, todos têm isso, então. E é muito troca, é muita customização. Eu me assustei, porque, tipo, muito. Skyrim, tu pode dar cara de cueca só também. É que assim, Julie, isso começou nos RPGs ocidentais. Porque isso não era permitido, principalmente, tipo, em Final Fantasy e tal, por causa das CGs. E aí eles não deixam mudar, porque senão a CG fica diferente e tal, sabe? Bacana. Muito bem. E aí, Frajola, o que tu tá jogando aí? Frajola recebeu jogos lindos, Frajola. Eu recebi os jogos. Quanto é respeito? Recebi os jogos, já entrei assim, vou testar. Opa, Fuca está online. Ah, sim, estava online na PC. Que jogo. E eu, Fuca, acabei de botar agora, tá entrando aí. Final Fantasy 13. Olha. Oh, não acredito. O Dead Space é usado. Olha. Mas é do mesmo vendedor. Hoje chegou. Final Fantasy 13. Tá aí, tu tá jogando ou tu já dormiu? Só vi a introdução e a primeira batalha. Já postei lá pro Fuca, né? Eu vi foto. Lindo. Então, é lindo, né? É bem bonito. Lindão, tá louco. Mas não jogou, né? Lá em casa, lindão. começar a jogar. O 13 tá lá lacrado. Tu viu que tá com o plástico, né? Tá com o plástico, eu vou tirar ele depois que eu terminar o 1. Agora vai gostar do jogo, tu sabe. Mas que gostar? Hã? Não vai gostar. Cada pouco tem uma CG explicando... Blá, blá, blá. Mas Metal Gear, então, eu não ia gostar. Opa, e aí? Sim, mas aí... é isso que eu quero chegar. Bom ponto. Aí, o Metal Gear tem uma história interessante, né? Sim, aí concordo contigo. Concordo, que não vai, né, ter jogo nenhum que vai chegar aos pés. Não vai mesmo. E aí o Final 13 é aquele drama mexicano, né? Tu sabe que é drama mexicano, né? Que ela é o cara que quer casar com a menina. Não, pra mim é drama japonês mesmo, não é mexicano. Nossa, ah, Final Fantasy sempre teve um pouco de enrolação. Calma. Fale, fale. O 6 teve isso. A Lightning é mais macho que qualquer um no jogo. Ela bate no Sass, bate no Barret. A introdução lá, ali, ela quebra o Snow, ensina o Hope a virar macho e bate na mulher lá, na Fang. É o que nós estávamos falando antes. Beijo! Aí, que sabe que na Tokyo Game Show, eles até antes anunciaram o Final Fantasy 13, é o Lightning Returns. E ninguém deu a mínima pra isso. Tipo, ninguém liga, porque já foi essa época do Final Fantasy, infelizmente. Não, sei, mas quando saiu o 10-2, o 10-2 eu comprei. Daí, todo mundo falou mal. Não, é isso aí, né? Quem gosta, gosta. Quem é cego e não vê os erros, pode é ser. Você, né? Pode ser. Não virou o jogo e tá querendo comentar. Mas eu joguei 10 horas dele e não dá mais. Desculpa. 10 minutos e não deu mais. Troquei de roupinha. Ai, não dá, velho. Sims foi jogar de Sims no Facebook. Fui jogar de Sims sócio, que era mais divertido. Não interessa. O Leandro Pikachu também falou a mesma coisa mal de Final Fantasy. Bastou o Fuca falar que é bom, eu comprei. Dele. Olha, ó. Olha. O Fuca é muito parâmetro, né, pra jogar RPG. Não interessa. Caraca, tá jogando agora os clássicos de Play 1, né? Pois é. Mas eu queria que tu... Eu quero ver depois que tu jogasse tudo. Talvez tu goste. Não deve ser diferente do 10. Então, é que o 10 é um pouco melhor, assim, em alguns aspectos. E aquele sistema de jogabilidade é mais legal. Esse é o 12. Ele devia ter feito como o 12, saca? Eu acho, assim, que o 12 tem aquele mundo aberto. O 13, o 13 eu só vi um vídeo que o Six me passou, que era de luta. Mas do 13 e 2. Mas o 13 eu não vi nada, nem vídeo, nada. O 13 e 2 eu vi pouco. O 13 e 2 falaram que é bem diferente. Como não viu nada? Eu lembro que o dia o senhor chegou lá em casa. Tava jogando, aí eu mandei tu tirar, tu botou o Gran Turismo. Sabe por quê? Porque ele não lembra de tão ruim que é. O jogo é ruim, mas eu comprei, aí. Ah, tem que ter. As batalhas são muito tristes. Agora que o Fuca terminou o jogo e tu também, esse auto battle é muito chato. Tu não faz nada no jogo, é que tá o controle. Daí tu segura. Vocês estão vendo, reparem. Você segura pra cima no manche e ele vai reto, e tu aperta X nas batalhas que tu vai em auto battle e acabou. Sabe, em 10 horas de jogo eu acho que usei estratégia em 3 bichos, em 3 chefes só. Só isso. E aí, o que tu acha disso? Tu não acha que isso é bem real de acontecer? Tu não tem estratégia na batalha. O que é engraçado no RPG oriental ainda hoje? A história, ok? Okay, concorda? Ok. O sistema de batalha que se diferencia em todos. Sim. E vocês reclamam, tipo, o Lanzoni reclama do Skyrim, que é só ir pra frente, tipo, é como se fosse um jogo comum, né? Tá, mas um não pode dar razão pra ele. Não, mas é, tipo, tu também não gosta porque... Não, o Skyrim não, eu não sei como é que é o jogo. Tá, mas enfim... Tá, então ok. Mas é diferente, tá? É um sistema de batalha mais simplificado. Aquela coisa de batalha por turnos e tal, é coisa japonesa. Como o Julio falou antes do Life Story, o que diferencia eles são as batalhas, tá? Sim, vocês concordam com isso, né? Sim, sim. E tipo, as batalhas do Final Fantasy XIII, nem elas são interessantes, porque tem um botão escrito Auto Battle. E se tu apertar ele, só nele, ela faz tudo automático. O jogo inteiro... Eu não sei, eu joguei só um pouquinho a batalha nisso, não sei. Mas no Star Wars, tu tinha uma opção que tu botava isso automático. Isso. Sim, mas no Star Wars, meio que tá... A diferença aqui. Tá, de repente ele não tem no menu pra tirar isso aí? Não é essa a questão. A questão é que, tipo, isso aí é. No Star Wars é mais complicado o jogo, né? Tu sabe que até o do Play 2 é bem difícil de se jogar, assim. Que ele é mais, as batalhas são complicadas. Tu tem que lutar. Mas aí, chegando. Não quer dizer que nem o 7, o 8, o 9 até um pouco, que pra tu matar chefe tu tinha que equilibrar as magias. Tinha que equilibrar magia, tinha que fazer muita coisa. Lembra do sistema de Junction no final 8? Sim. Tu lembra do 7 de matéria, tinha que equilibrar tudo? Sim. E o 13 ele tem esse sistema, mas tu indo numa batalha, e se tu apertar só X, tu ganha ela. Porque o jogo não tem dificuldade nenhuma, porque tu pode ir no auto battle sempre que tu desejar, tipo, sim, vou no banheiro, vou clicar no auto battle e vou lá dar uma mijada e o jogo tá correndo. E isso não faz, não é legal isso, sabe? Sabe por que é isso? Porque agora o apelo oriental é... Não, mais não, veja, mais veja as isso. Coisas rolar na tela do que faça. E eu concordo que faz falta uma estratégiazinha. Acho que RPG tem que usar a cabeça e o jogo tu tem que usar a cabeça. Resident Evil 6 vai usar mais a cabeça pra só dar tiro pra frente do que Final 13. Um beijo. É que tá, mas daí tu fala, mas os orientais pensam assim. Mas fuck orientais, porque o Final Fantasy 13-2 já não é assim. já é bem melhor. Só que pra eu jogar o Final Fantasy 13 2, eu vou ter que jogar o 13. Então, tipo, eu não farei isso. Esse Auto Battle é uma opção, que facilita muito o jogo. É demais, sabe? Não facilita muito o jogo. Cara. Mas porque... ela é uma opção. Eu raramente usei ela. Mas ela tá lá, ela me incomoda só pelo fato de ter gente lá. Ela tá bom, assim, tá. Tu quer jogar no Auto Battle, joga. Então, pra que eu vou pensar numa estratégia se tem lá a estratégia pronta pra te fazer se tu apertar um botão, entende? Então, tipo, isso quebra todo o clima que o jogo te passa de tentar jogar ele. Tu tá jogando... Peraí, isso é um RPG, tem uma coisinha aqui no Auto Battle também. Não é também toda batalha que tu vai ganhar assim. Cara, em 10 horas que eu joguei, era só isso. Não, depende do que tu configura de armamento, que acho que é só a espada e acho que a veste, no caso. E depende do que bicho, se tu colocar Auto Battle, por exemplo, com alguém que usa mais elemento fogo e o cara é resistente, dá problema. Eu já fiz esse teste. Não dá nada, é automático isso, cara. Não, deixa eu explicar. Ele usa uma ou duas vezes. Não, ele usa uma ou duas vezes. Aí o que acontece? Aí, como o bicho ganha vital, ele muda a estratégia. Só que às vezes ele meio que se toca um pouco atrasado. Se tu não tá bem evoluído, só que tu acaba morrendo. Mas, tipo, não tem nem evolução nesse jogo. Porque, tipo, tu vai reto, tu não precisa ficar lá girando pra conseguir nível, sabe? Já ganha level? Tu só vai reto. E tu termina o jogo numa facilidade imensa, pelo que estão falando. É que, tipo, eu joguei 10 horas. Cadê o Final Fantasy que eu curtia mesmo, sabe? Não tá aí, sabe? A mesma sensação que tu vai jogar o Resident hoje em dia. Exatamente, deve ser a mesma sensação que eu sinto com o Resident hoje em dia, sabe? Mudou completamente. Mas eu fico meio puto que o 13-2, eles viram que o 13 foi esse erro e mudaram o 13-2. E o 13-2 é bacana, o pessoal fala bem pra caralho, sim, sabe? E, tipo, teve muita gente que não jogou o 13. Além do pessoal crítico, o pessoal que joga mesmo. Isso, não, mas teve muita gente que jogou o 13 e não gostou, e jogou o 13-2 e tá achando muito bom o jogo. É, é o que eu quero fazer, sabe? O Eric me disse que ele terminou 13 à força, porque ele queria muito 13-2, assim. E eu não sei, eu tenho medo que tu ache isso e termine e não goste mais de Final Fantasy. É, porque nem eu, porque eu, bah, cara, eu tô, sei lá, esse 13-2 aí pra jogar tem que jogar. Por que não lança logo um novo, então? Eu começo do zero. Do tipo, o 15? Lança o 15. É, o 15. Pronto. É, eu vi o CG de início, cara, que bonito. É bonito. O jogo é excelentemente graficamente lindo pra caralho. E a história é aquela coisa japonesa, né? História japonesa, é maluquice. Ok, é legal também, loucura. Mas... assim, joga. É uma história... Joga aí e vê o que tu acha. É um dramão, né? É um dramão. E tu tá jogando alguma coisa depois desse epílogo sobre Final Fantasy XIII? Ninguém gosta de... Os caras disse que não gosta de Final Fantasy, mas foi o jogo que mais comentado, né? É, né? Até a Julie pegou no sonho aqui, acorda o Julie aí. Ah, mas pô, eu gosto, cara. Eu só queria gostar mais do 13, é isso aí mesmo. Bom, acho que quem notou, eu postei lá que eu tinha quebrado o pé, né? Então eu fiquei duas semana em casa, aí eu aproveitei pra tirar o tempo perdido e joguei, virei até Perfect Dark Zero. Olha só, virei. Só Perfect Dark Zero, ele é do Xbox Arcade, não? Não, é o continuação, quer dizer, o início do Perfect Dark do 64, só que pro Xbox 360. E aí? Eu vi tu jogando, olhei aqui na floresta, meu Deus, que horrível isso. Não, tem um jogo que tu joga feia, coisa feia. Cruzado com o Donkey Kong. Não, não tem Elvis, não tem alienígena nada. Não tem alien nesse? Não, não tem alien. Olha só. O que acontece é a guerra entre... A Datadyne tá atalada? É, Datadyne, na verdade, ela tá como mal ali. E a Joanna tá contra. A Joanna não é igual, é bem diferente. É, eu vi, ela é bem totalmente diferente. Ela é ruiva. É ruiva. Sei lá. Nem parece. Ela era mais jovem, né? Nem a voz, não é. Ela era mais jovem. Se o cara, se eu jogasse na época que saiu, eu ia emocionar. Hoje ela é legalzinha até. É, ele não Não joguei a força, eu gostei, fui gostando. Claro, pô. Passei umas duas, três fases, é curto o jogo até. Claro que eu joguei só no modo agente, né? Sim. Depois eu vou passar pro Perfect. Chato pra caralho. Não é. Claro que agora tu principalmente tá acostumado com Killzone, com esses jogos FPS aí, nova geração. Views of War. Mas é bom que tu gostou, que tu não acha que jogo merda, não faz mais sentido jogar ele. Porque se ele é bom, né? É, legalzinho até. Quantas horas tu levou, mais ou menos? Ah, tem que olhar cada fase e mostra de tempo lá. Deve ter dado umas 10 horas, eu acho. É grande até. É, tem fase que... Vai, fases são gigantescas. Tem duas, três fases que é curta. Numa época meia hora. Numa época de Call of Duty, onde as campanhas são 5 horas, né? De 10. Eu falei mal que depois não falaram que eu vou começar a jogar a partir de segunda. E o que mais você joga? O que você, além de Perfect Dark, que você está jogando? A Xbox foi isso aí. Virei também o Perfect Dark normal em HD. Olha ali! Ele emociona até hoje. Olha aí. Que massa. Muito bom, seria ter 4 controles pro Xbox e aí, aí sim, cara, ia vingar. Porque vamos o jogo continua rápido. O jogo continua rápido. Fui bem, ó. O 007 devia ser assim. Amei. Eu vi. Nós vimos a versão HD. É sim. Bacana. Amei. Deu vontade até de. Os controles da Xbox ficam tribom, né? Nesse jogo ficou bom. Fica tribom. Xbox Live. A lágrima que não tem na PC nesse jogo aqui, ó. Falando em Xbox Live, vocês viram do Killer, né? É, eu ouvi falar. Da marca que foi renovada e tal. É, sim. E talvez vai ser. Mandei para a Julie Arcade. Quando eu vi. Mandei para a Julie. Fuca, ele tem contato com os jornalistas, né? Que eles, antes de postarem as notícias em games no Japão, eles mandam para Fuca. Ele pegou e renovou, né, o trademark, né, a marca do Killer Synth. Temos esperança, mas, amigos... Não tenho. Eu acho que é o seguinte, ó. Eles têm que renovar a marca, senão eu posso ir lá e fazer um outro Killer Synth, né? E eles não podem falar nada. Então eles só renovaram a marca. Mas vamos fingir que o mundo é bom. Não, eu li um negócio do Live Arcade. É. Ser alguma coisa no Live Arcade e tal, talvez uma versão nova. Eu quero falar, assim, eu acho que eles não têm mais... Eu não sei se os personagens são da Rare ou da Nintendo. São da Rare? Não sei. Como a Microsoft é campeã em fazer exclusividade, eles vão lá, vão puxar a NetherRealm Studios, ó. É. Vocês vão... Como a Rare tá meio joguinhos de Kinect, vamos usar o nome Rare, mas vocês vão dar uma ajudinha. Aí vocês pegam e fazem o Killer Instinct e manda a Sony e a Nintendo tomar no cu. Só isso. Bill Gates abre a carteira e diz, aqui ó, quanto vocês querem? Eu acho que... Cheque em branco. Imagina que bizarro isso. Sonho ainda com um trailer assim, ó. Com um trailer de uma fábrica trabalhando, pessoal trabalhando, as máquinas... ultra modernas. E aí nisso ele chega um cara e liga um negócio, inicia no computador e só liga o olho do fulgor. E aí aparece embaixo ultra tech. Ah, cara, eles têm que mudar, né? Se isso aí, eles têm que mudar muita coisa. Ai, meu Deus. Mas, falando em arregar, alguém aqui arregou hoje. Eu vi, a Frajola não viu isso. Mas eu vi no Facebook um cara lá. Tal de Rodrigo Lanzoni, né? Ele fala assim, ó. Melhor jogo do mundo esse jogo. Esse jogo. Uncharted. Uncharted, exato, né? Imagina. Tu conhece. E aí no Facebook ele falou, que jogo bugado. Hã? Que jogo lixo. Como assim? Esse jogo é uma merda. Falou isso mesmo, tá me tirando? Sabe o que ele falou? Porque ele não conseguiu platinar. E falou, nunca mais vou jogar esse lixo. Só faltava, né? Eu vou platinar jogo. Tá, não, tu vai classificar o jogo por causa de platina. Tá lá no Vai Facebook. Perder meu respeito. Velho. Hoje estava jogando na fase 6, onde termina, tipo, no... Como é que é o nome? A Fortaleza. Uncharted 1, né? Uncharted 1. Todos os platinadores sabem que a fase Fortaleza é o pior lugar do jogo para platinar. Que é um lugar que tu passa uma submetralhadora e depois tu vai na água e encara de tudo quanto é lado. É maneiro. O cúmulo que eu fiquei de cara, até foi assim, se eu peguei a minha câmera e filmei, eu dei um tiro de grenade launcher no cara, o cara fez assim com o pé. Ai! Puf! Me deu um headshot e me matou. Foi o cúmulo. Eu joguei meu controle aí pra cima que nem caro-coroa. Pensei, meu Deus, vai quebrar. Não tive coragem de deixar ele cair, peguei no ar, respirei. Oh, foi a fase que eu mais morri em toda a minha vida game. Assim, eu morri umas 50 vezes, cara. Meu, nunca até que, brabo, assim. No lampejo de sorte, eu em vez de continuar, eu voltei a fase. Porque o que acontece? Quando tu cai naquele lugar, os carinhas aparecem. Eu voltei à fase, fui recolhendo munição, voltei e já tava os caras me esperando. Aí eu fui mais esperto, peguei e comecei a dar headshot nos caras. E consegui passar, eu pensei, e eu fiquei mais puto, e disse, era só isso. Vai tomar no cu! E parei. Hoje eu não vou mais jogar porque o ódio tá... Fez as pazes com o jogo, então. Ele ainda é o melhor jogo pra ti. Na série é a melhor, uma das melhores. Amor. Tu tirou o posto, então, no Facebook. Não, mas assim, ó. Quem jogou Uncharted 1 sabe que quando o Drake mira, geralmente, a pistolinha, que eu acho a melhor arma do jogo, a pistolinha. Tipo, a mão dele tá um pouco torta e a mira fica meio descalibrada. O que acontece? Tu vai dar um tiro e às vezes... Não. Sim. Não, senhor. Sim, quem joga um Uncharted. É verdade, eu também quem lembro. Joga um Uncharted. Fuca, admitam, galera, se vocês pagam pau pros jogos, mas eles têm defeitos, sério. Não. Mas que mira tortinha, me explique melhor. Não, tipo então. Assim, ó, ele tá apontando a arma, pra cá, vamos supor, a arma tá um pouco pra frente e a mina tá um pouco de lado, saca? Não, sério, pega, abre o vídeo agora, eu provo pra você. Abre agora, abre agora esse vídeo aí, abre aí, Julie. Põe não, é um detalhezinho, cara, são detalhes. Vamos só ver. Que assim, ó, quem é fissuradão, quem manja jogar, supera essas dificuldades. O problema é que então, eu... Pera, então tá dizendo que tu não manja jogar. Hã? Não é que quando eu caio nas pilhas, eu não manjo jogar. Não adianta. É difícil, né? Não, cara, e é o único troféu que me falta. Não, e outro troll que eu queria aproveitar é que quando tu vira o jogo, tu habilita vários bônus. Eu pensei, agora eu vou pegar munição infinita, vou foder. Desabilitado no modo crush. Toma! Agora eu vou ter que penar pra virar esse jogo. Bom, hoje vou para casa e vou tentar ter mais paciência. Vamos ver se eu consigo platinar. É a pior coisa, tu não tá dando certo. É, meu Deus. Que nem eu tava com o Vamp. No Vamp também, eu não consegui. Conseguiu, né? Depois de primeira. Saiu, fui lá, aí na hora de... Caiu no chão a primeira vez, agarrou. Como é que ela agora agarrou? Pois é. Eu lembro, Fajora, que puto. Cara, não jogo mais essa merda aqui. Outro ódio que eu passei foi na Torre dos Desafios do Mortal, o último chefão. É horrível isso. Cara, eu tentava dar combo e desviava. Aí tinha o Goro, Quintaro, a Milena, a Pelona e o Shao Kahn. Cara... A Milena é a pior, né? Tipo, é a mais chata, que ela é a primeira. Só que eu morri mais 50 vezes em uma noite, eu cheguei na faculdade... Vou jogar, eu peguei Kung Lao. Sim, eu vou começar a pelagem, que tem teleporte, vou dar teleporte. Matei o Goro praticamente de Flowers, o Quintaro é muito fácil. Aí a Milena, o que aconteceu? De primeira eu morri, de segunda eu morri, de terceira comecei a dar combo e matei ela. Aí o Shao Kahn, meu amigo, meu Deus do céu, era chapelão, teleporte, rasteira, chapelão, teleporte. De terceira eu passei, saca, quer dizer, e eu tava com a cabeça tribo. Outro dia eu morri umas 50 vezes, vai tomar no cu, não vou mais jogar isso aqui. Tá começa louco. A xingar, brigada, aí tu perde também. Quanto mais nervoso tu fica, tu começa a errar os comando, uma hora erra o comando, outra hora dá um, tu vê bug onde não existe, tipo, é bizarro, sabe? A The Boss mandou um beijo. Ah, e segunda-feira provavelmente irá no ar. Segunda-feira estarei começando, quer dizer, continuando, que faz 6 meses que comecei a jogar Modern Warfare 3. Beijo! Sim. Maneirão, hein? O Júlio é o único que não tem ódio nos games, né? Eu queria saber pra vocês... Eu sou treinado Buda. Eu quero saber pra vocês, agora, caçadores de troféus, qual foi o troféu mais irritante pra pegar, assim? É que o Fernando não foi tão atrás, mas... Tipo, não, eu assim... só fui aquela vez do Killer, do Killzone 3, só pra passar o Rodrigo. Mas tu, então, que chegou aí até... Qual foi o mais irritante? De qualquer jogo, assim. Tu passou, daí tu... chupa! Aqui, ó, bateu o punho em frente. Ah, esse foi o Doutor dos Desafios, mas teve um mais ainda, que foi no Rayman Origins, que é aquele do Time Trial, saca? Sim, vocês lembram que tem aqueles 10 cristalzinhos dentro do carinha lá? Sim, pega... dentro do cara. Tem uma fase no jogo... Tem uma fase no jogo que é tipo dos piratas... É, tem um bug maneira. No final e todas as versões tem. E eu morri umas 40 vezes. E sabe o que era pra fazer? Tipo, tu pula tipo 3 vezes e o postezinho cai, só que a câmera vai automático e te mata. É bizarro, e não sabia o se patch. Se tu errar o pixel nesse jogo, é tipo jogo 2D, né? Se tu errar um pixel, tu te fode. E o que aconteceu? Foda, eu fiz a coisa menos provável. Eu demorei um pouquinho mais e a câmera pensei me engolir. Não engoliu. Ela para. Foi né? Normalzinha. É muito... Foi lá. Aí eu pensei, porco de... sofri tudo. Foi esse que eu, meu Deus, eu mostrei a bunda pra TV, ó. Quem é o melhor? Quem é o melhor? Esse foi o troféu mais... O meu troféu mais absurdo, foi ontem à noite, tipo, que eu demorei no Tony, mas o Tony tá, é só ter prática, assim, Tony Hawk. Mas, Marble Zone do Sonic 1 em 80 segundos é muito horrível, cara. Eu não consigo, cara. A fase, sabe qual é a Marble Zone, né? Sim. Tá, não tem Spin Dash no Sonic 1. Não tem Spin Dash? Ela é assim, ó, ela é cheia de lava e tem umas partes. Sim, que tu vai no subterrâneo que tem os vidrinhos que fecham os pilares de vidro. Pra mim era a fase dos vampiros antigamente. Tinha morceguinhos. E a música da fase é muito boa. E aí, tipo... Calma, mas... Foi... Meu Deus... Mas foi... qual zona? Uma, quer duas ver? Ou três? Quer ver que eu acho que eu sei o que tu fez? É o Act 1. Sabe, bem no início, tem um lugar que eu sempre pensei que dava pra pular numa hora certa, lá por cima. Não, não consegui. Eu tentei. Só que daí tu tem que ir muito rápido, não pode... Lá no começo não pode bater ninguém, daí tu desce pro subterrâneo, e tu tem que fazer tudo na... Tipo, foda-se os anéis, rápido pra caralho. E eu caí uma vez só por na lava, daí eu consegui pular e tal. Eu passei em 1 minuto e 18. É, 1 minuto e 20. Daí o mínimo, é. Quando pipocou lá o troféu, depois de, sei lá, 20 tentativas, eu... Ah, chupa aqui, caralho, bem feito. 100% ai, ai, nessa bosta. E garanto que deve ser aquele troféu mais raro que... Olha ali, olha ali. E não é tão difícil, é só tu treinar, sabe? Mas é amanhã. É muito chato aqui. É amanhã, amanhã. Oh, dá pra salvar que nem no meio da partida, dá pra te salvar, sim, né? Sim, sim. Tu tem que ver se tu for muito bem, calcular pelos segundos. Bah, que eu fiz em 10 segundos, 15, agora fiz 10, não, salva. Daí, não. E continuando ali. Assim. Acho que, tipo, eu salvei pra pegar as esmeraldas, as 7. Senão, 6 esmeraldas. Eu pensei que eram 7, são só 6. Eu fiquei 6. Eu quase que eu ia achar que tu ia pedir se não dá pra pegar o save dele. Save dos outros. Save de troféu. Ah, uma coisa que eu fiquei pensando hoje, que eu estava tomando banho. Se eu pegar o save de alguém e botar no meu play, será que os troféus pipocam? Olha só. Eu acho que não, porque ele é cadastrado com a tua senha, com o teu usuário. Não dá, porque senão meteu Guerreiro 4, tu poderia ganhar. Tomando banho. Porra, Lanzoni. Safadeza, banho. Né? Tomar banho, eu vou pensar. Tomar banho me fez aprender duas coisas. Aprender a fazer algoritmos. Olhou pro pintinho e minha vez, minha vez. Eu após tanta propaganda aqui do pessoal, eu já ia jogar, mas aproveitei o nosso feriado local aqui, né? Da Revolução. É, ah, finalmente. E joguei os dois primeiros capítulos de The Walking Dead. Frajola, me escute. Joguei The Walking Dead. Muito bom. O jogo tem só um problema, ele é meio bugado, sabe? Hã? No PC isso não acontece. No PC não acontece? Que bugado? Não, ele tem um... Ele tem uns bugs bizarros, mas travada. De gráfico ou de jogabilidade? Não, de jogabilidade. Não, bug. O episódio 2 tem uns bugs de início. E aí cai a parede e aí, sabe? Não, isso não. De colisão depois. Isso não, é tipo bug assim que a imagem trava um pouco, coisa assim, sabe? Deu isso no início do 2, eu achei que era por causa das escolhas, assim. Não, é, não, fiz umas escolhas bizarras e deu umas travadinhas. Quando muda da... digamos, da CG, assim, pra parte que tu mexe, dá uma travadinha também, tem umas coisinhas assim que parece que é o HD, né? Sei lá, só que é o HD. Bom, enfim. Mas o Six me disse que é porte. HD porque... é porte, né? É porte, né? O HD dá bug, porque ontem no Sonic 1 ele travou uma hora. Mas assim... Não vai dar spoiler, né? Fora esse bugzinho, assim, o jogo é sensacional. Ele é cruel, Frajola. Eu vi a cena do início, já que ele mata uma mulher, um zumbi com uma frio. Não viu nada. Oh, meu Deus do céu. Depois, isso aí... Só opa, piora. Opa. O jogo é sério. Eu é vi sério. Essa cena, eu, legal. A cena da perna não é pra falar, porque liberaram 1000 vídeos. É, no começo do episódio 2, né? Isso 2. Tem um cara, ele se prende numa arapuca. Aquelas armadilhas de urso, sabe? Isso. Sim, sim. Ele ficou a perna lá e tá ouvindo zumbis. E tu vê ele pedindo por ajuda e tu fala, tem as opções de salvar ele, tipo, atirando, sei lá, na corrente da arapuca ou tentando abrir ela. E, tipo, tem uma opção que tu pega o machado e tu corta a perna dele fora. Oh. E tu fica lá cortando, assim, tipo... Só que é massa. Só no botão, assim. É muito só que assim, maneiro. Tipo, pra te cortar, é tu que dá ação. Então ele dá pra mim a machadada e o cara ali agonizando. E tu não corta a perna. Aí tu tem que apertar de novo. Só ver a perna, tipo, não é graficamente lindo, sabe? Não, é lindo. Mas é do mesmo jeito. Porque tu vê a perna em pedaço, assim, cortada no meio, daí tu tá mais uma. A gente corta mais um pedaço da perna. É muito forte. Mas então, o jogo é muito bom, realmente. Ele é um jogo, assim, ele é surpreendente nas opções que ele te dá. Tem umas questões morais bem foda, que eu não sei como é que a opinião pública aí, que adora meter político nessas coisas, de ser achando que o mundo é bonzinho e tal, não xingaram a empresa do jogo aí. É que o episódio 3 deu umas tretas aí, porque tem umas escolhas bizarras, é zumbi, aí, bem, né? Fortes mesmo. Mas aí que tá, Julio. Não é só zumbi, sabe? As escolhas são com humanos. As escolhas são com humanos, né? Não sei também. Assim, então, eu vou jogar o 3 agora amanhã, depois amanhã, enfim. Já aí... saiu? Sim, o episódio 3 saiu, sim. Grátis não. PC, né? Não, grátis não. Não. Ah, não. Não vai ser, esqueça. Não. E no próximo Pocket já comento o que eu achei do episódio 3, que conversava aqui em off com o Six disse que é mais cruel que os outros. Mais que e Deus. O segundo já é foda o suficiente pra mim. É, o terceiro é pior. Olha, é pior. Só, vamos ver, é né? Pior mesmo. Estão conseguindo, se eles queriam isso, eles estão conseguindo. Falando de jogos de terror, então... E uma menção honrosa aí que eu estou fazendo, que é tão foda quanto. Isso graças a Ricardinho Ventura e seus posts no Facebook. Abraço, Ricardinho. Comecei a assistir Breaking Bad. Estou no fim fim da terceira temporada e é muito foda. Um ABS. Eu disse pra todo mundo assistir. Um ABS. Esse new series pra vocês. Eu tô esperando o How I Met Your Mother voltar. É, volta semana que vem. Volta essa semana, né? Volta dia 24. A Kobe já me mandou um beijo. Já que falaram de jogo anterior, eu joguei também um pouco as duas primeiras fases do Alan Wake. Olha aí, eu vi. Muito e bonito aí? E tenso pra caralho. Vira esse jogo, por favor. Tenso. Agora que eu me lembrei, eu tenho ele na Steam. É, velho, vou ter que jogar. Cara, ele é muito tenso. Eu tava jogando de noite com chuva temporal. Aí, olha. Oi. Eu tive que parar às vezes, olha, sem mentira. Você jogou no PC? Eu caguei todo. Você jogou no Xbox ou já? Xbox. Pra já, tu jogou sozinho com a Justi. Ah, bom. Quem é Justiça? E... Pros ouvintes? Pseudo-namorada de Frajola. A pseudo-namorada de Frajola. Ó, oh, agora os ouvintes... Ó, oh, ela tá ligando, cara. Ela tá ligando, ó. Cara, ela fala... Mensagens, fala. mensagens. Eu acho que os ouvintes têm que stalkear e ver se ela é real e falar... Oh, deixa eu ler a mensagem aqui que Frajola recebeu. Eu entendo, mas fica quieto. Frajola, que mensagem recebeu? Estou sozinha esperando você, junto com a minha iogurteira Top Term. A Lonely in the Dark ela tá, hein? Sim, tava falando de Alan Wake. Alan Wake. Graficamente bonito, porque é, bonito, é de noite, né? Cara, de noite, é, as árvores e tudo. E ele é tenso você, pra caralho. Você tem ele no HD do Xbox? Exatamente. Muito bem. Tu comprou ou foi do livro? Veio junto? Não, foi comprado. Eu paguei 29 pila. Olha. E se não me engano, acho que tem as duas, porque é Nightmare, não sei o que, e outro... É, tudo, é o completo. Acho que é tudo. American's Nightmare. É, uma coisa assim. Tem aquelas partes que vem aquelas... É, nevoeiro, aquelas... Barulho, cê, escuridão, é escuridão que vem atacando, aí daqui a pouco vem os carinhas detrás, tu tenta correr. Se materializa. Detalhe que eu não tava usando o botão de correr. Eu tava caminhando, na verdade, achei que tava correndo. Só depois que eu fui, olha ali, descobri que ele corria. Aí eu tinha que se virar assim e apontar a lanterna, e quando acabava as balas, apontava a lanterna pra ele, ó. Sabe, correr. Né, você aponta a lanterna até que ele fica fraco por causa do flash da luz, tu... Psh, dá o tiro, mata ele. Eu não joguei, eu vi tu jogando um pouco só, eu não entendi a mecânica, me explica aí. Tu aponta a lanterna pros caras, né? É, daí ele fica, dá um clarão, tipo um flash, aí tu dá o tiro e tu mata. Mas ele. Pode dar tiro. Porque às vezes tem uns bichos... Se tu não quiser apontar a lanterna, foda-se. Não faz nada. Dá tiro, ele só sofre alguma coisa. Não, mas eles são humanos ou não? Não, né? Eu não sei dizer o que que é. Não é porque uma sombra. Porque são pessoas, né? Porque durante o dia não tem, é só noite. Então tá dominando algum... Então tá, deixa eu entender a história. Porque falaram que é meio Silent Hill e meio Resident Evil, blá, jogo de terror, survival horror. Tem essa coisa de caçar itens também? Puzzles, é, assim? Tem puzzles. Tem. A maioria tem. Deles Fiscado. Que eu vi até agora é acender alguma luz pra iluminar o cenário. É, porque o jogo se baseia nisso, né? Tu tem que acender luzes e não o sei vital que. Dele só recarrega tu chegar numa fonte que tenha luz. Ah, não tem ervas daninha. Ah, checkpoint, tá certo. Tá, e aí tu taca a luz nos inimigos, daí eles vão ter um clarão e tu pode atirar neles. É aí que ele sofre dano. Ah, não, tá. Pode utilizar tanto as lanternas, vai evoluindo as lanternas, aquelas de alto alcance, como aqueles flare, aqueles sinalizadores de helicóptero, tu, sim, tu sim, joga, sim. Tu... O que que acontece com a luz? As pessoas dominadas pela escuridão, elas ficam frágeis e tu mata elas. Mas é tempo. É tipo barulho. Heart of Dark. Ela, a escuridão não só domina pessoas, como tem efeitos poltergeist. Patrolas andando sozinhas, árvores voando. Aqueles corvos feito de escuridão que numa hora bate no teleférico e estoura o cabo de aço. Ah, sim, eu passei por ali. Cara, aí tô numa casa em cima de uma montanha e eles vêm enrajados, os corvos, isso. E começam a te atacar. O jogo é tudo numa cidade, então, dominada por essas não coisas. Não é cidade, é uma... Não, não é uma cidade, mas fica tudo em montanhas. Uma comunidade. É floresta, tem bastante floresta. É uma comunidade. É colônia, colônia. Ah, colônia. Ah, tá. Tem 6 episódios que tu pode baixar gratuitamente na Xbox Live, que é Bright... O nome da cidade não é Night Springs, é Bright Falls. Bright Falls. O nome do seriado é Bright Falls. Tu baixa, é tipo 6 histórias contando que o Alan Wake é um famoso escritor, tá indo pra cidade e como é que as pessoas são dominadas pela escuridão, sabe? Sim. E Night Springs é tipo um seriadinho que passa nas TV, que é tipo um negócio secreto. É verdade. Que é uma homenagem ao Twilight Zone. Ali, ó. Beijo. É colônia, então, Koblenz. Tipo Koblenz. Porra, assim. É pior, né? Tio de montanha. É, Koblenz. Koblenz, olha ali. Alan Wake, Alan Wake Koblenz. Americans Koblenz. Até tem uma hora que ele puxa um pouquinho de GTA, que pega uma caminhonete, sai atropelando os bichinhos. Só que daí tu tem que iluminar com o farol e atropelar. Lembra a primeira vez que a gente jogou, que tinha uma turmona aí, que a gente falou que era o jogo do Will indo pra casa a pé? Ah! É igual, sabe? O caminho ai, eu estou jogando Peace Walker, mas eu não vou falar muito dele porque a gente vai fazer o cast. Paulo, né? Vamos falar do cast. Só quero falar que, nossa, melhorou mil vezes a jogabilidade. É mil Six vezes não precisa melhor. Tirar no quadrado, ficou feliz. Eu não preciso tirar. Não, pode, tem que tirar no quadrado. Eu fiquei feliz que o CQC melhorou mil vezes. Ah, sim. Segurar a bolinha e fazer mil coisas. É R1, é muito mais prático. E os codecs, cara, os codecs não precisa parar pra estar start. Entrar naquela tela bizarra. Ah, eles vão falando quando tá andando. É uma coisa que eu queria isso há anos e é muito. Ah, sim. Sério, obrigado, Kojima. Eu tava com medo. Eu lembro que eu falei pra vocês que eu tava. Tava muito medo pra jogar. Mas será? Arregão. E aí, tô curtindo. Mas eu não vou falar muito dele, então vou falar dele no cast, que não sei quando vai sair, quando terminar ele, né? Quando tu terminar ele. Vai sair. Terminando ele. Vai sair. Vai sair aí, acho que. Vai sair. Fim do ano vai sair. Até fim do ano, caralho! O jogo é curto, velho. O fim do ano aqui, 3 semanas tem que estar ok já, aqui, ó, na mesa. Esse jogo não é lá tão, assim, grandioso pra falar num cast também, mas eu joguei ele atrasado, ele é 2010. Estamos tirando atraso aí, Frajola. Que é o Star Wars Force Unleashed 2. Que o 1, ele eu joguei no Wii, era o meu sonho realizado pegar a espada com o controle lá. Sabre, né? De luz. E ficou muito louco. Mesmo vocês falando que tu faz com o controle do Wii pra esquerda, ele faz 10 movimentos. Fuck, é legal do mesmo jeito. E Julie deve concordar. E a história. Sim. A história do 1 é muito legal, mas o 2 ele não precisava ter. Também. O 2 não precisava ter. O 2, assim, a história do 1, o cara morre, tá ligado? Isso aí. Tá mal, então jogou no Play. Não, eu joguei o 1 no Wii, a long time ago, e o 2 tô jogando agora no Play 3. Mas tu não tem o emote lá, não? Não, nem existe isso aí. Isso aí esquece, nem tem pro Move esse jogo aí. É normal. E, velho, o legal dele é que a história não é lá grandes coisas, termina logo, começa logo depois que terminou o 1. Só que tem umas paradas que eles brincam demais com a mitologia do Star Wars. Quem que sabe, que gosta, deve entender. Eu acho legal o Star Wars 2, o episódio 2 que aparece caminho, sabe? Eu adoro. Sim, dos clones. Sim. É. E aí a história é essa: que o Vader faz um clone de um Jedi, uma coisa que não faz sentido nenhum pra história. É que é o clone dele mesmo, né? É o clone do Starkiller. Mas como é que pode clonar um Jedi? Não tem como. Pelo que eu entendi na mitologia, tu não pode clonar um Jedi. Os midi-clórios lá não faz sentido tu clonar isso. Pode clonar uma pessoa comum, mas um Jedi tu não pode. Os poderes dele, ele não pode ter. É único, é dele. Isso eles até falam, o General Kota fala no meio do jogo. Pode clonar um Jedi, isso não existe, isso nunca foi feito. E no jogo, pode. Ele é clonado. Sim, ele pois é clonado. É que a força não é um negócio que é passado geneticamente, né? Então... Aí que tá. Por causa do midi-clórios, ele é genética. Pode ser e não pode ser. É que nem a genética. Tu pode ter o olho azul, tu pode não ter o olho azul. Tu pode ter os midi-clórios, tu não pode ter os midi-clórios. Aí que tá. Tu não pode clonar. Sim, eu entendi o que tu quis dizer, Six. E estou na dúvida. Não pode? Não tem como. Por enquanto estou duvidando. Culpa do espermatozoide. Tá, mas eu precisava ter o 2, porque a história do 1 é muito boa. Chega a ser quase melhor que o filme novo. Eu ia falar, porque assim, esses jogos aí do Star Wars são melhores que os filmes, na minha opinião, as histórias. Porque não é o George Lucas que tá fazendo ABS. Falei que os dois KOTOR são melhor que a trilogia nova aí. Mas dá derrelho. Mas até a velha, assim, ficou meio black. Não, para de criancice. Aqueles bichinhos que parece a Dilma não faz sentido hoje em dia. Ai, ai. Desculpa. Então tá, gurizada, esse foi mais um pouco. Falar mais dos jogos e vamos embora. E... Mas é ruim, pronto. Aí, ó. Quero saber, Ewok. Tu ama os Ewok? Tu ama? Não vem dizer que não. Caravana da Coragem. Caravana da Coragem. Caravana da Coragem. Caravana da Coragem. Mas uma coisa legal. Caravana da Coragem. Outra coisa pra falar mal dos filmes. Como é que no jogo os caras são tão mega boga foda e nos filmes eles são os mega... Essa é a maior dúvida do universo, é verdade. Porque, tipo, não é nem pro Starkiller, porque o Starkiller é um guri novo, né? É. Mas o Darth Vader, velho, ele vê as TIE Fighter, ele aperta a mão e os TIE Fighter viram um caco de... Isso acontece no desenho também do Clone Wars. Meu, várias cenas, tipo, eles não caem... Quando eles caem em altas alturas, tu vê a força ao redor deles, sabe? Tipo, um campo de gravidade. Tipo, uma hora que eles diminuem a queda, assim. Eles estão caindo no fundo, eles não vão morrer porque ele faz assim com a força... ele cai direitinho. Sim, por que sim. Que o Luke não, mas é real isso, sabe? Aí, é real. É umas coisas muito que não faz sentido nos filmes e eu no jogo. Eu tenho uma explicação pra ti. Velho! Calma. Tem mais poderes. Tá bom. Tem mais poderes. Aquele raio que eles largam, meu, explode, eles juntam com o raio no céu, é muito louco. Os poderes são, são absurdos, sabe? Esse raio é só o Sith que tem. É muito legal que tu jogando, tu se sente mesmo um cara muito foda, tu não tem medo de nada. Vem os ATST, tu vem, cara, dá a espada de lá e tu joga poder, ele joga força, ele cai na parede, destrói a parede e tu destrói todo o cenário. É muito foda, cara. Isso no filme não tem, sabe? Nos velhos dá pra entender porque eles não tinham tecnologia, mas os novos, sabe, não faz sentido nenhum, mas ok, deixa assim. Tem uma explicação pra ti, por tudo isso aí, Six. Errou. É, também é, eu acho... Essa é uma grande discussão que eu e Evandro Carneiro temos várias vezes, assim. Porque nos jogos... Meu, no desenho... Isso, porque não discute Star Wars. Six. Não. Estão falando de videogame, o negocinho fica apertando um botão, fica os bichinhos pulando na tela. Não. Isso aí é Mario, então, hein? Tá, bichinho? Mario e Sonic. Não, é verdade. A gente sempre comentou isso aí, porque é muito bizarro. Porque no próprio desenho... No próprio desenho do Clone Wars, aqueles que saiu antes do episódio 2, ou antes do episódio 3, não lembro. O Mace Windu, ele tá lá zoando... Estou matando o pessoal. Aí mata, normal. Aí tá vindo uma nave, assim, e ele vê que vai se fuder por causa da nave, ele pega, olha pra nave e fala assim, ó. A nave cai. Tipo, uma nave gigante. E aí nós olhávamos aquilo lá e nós dizíamos, nós tatuava no braço. Porque é bizarro. Sim? É bizarro. A tua reclamação é verdadeira, é aceita. É aceita no Conselho Jedi. Vamos dar assunto. Não, é pra terminar, mas porque eu acho muito errado isso. Então tá, isso aí... Depois dessa colocação de Six sobre por que os Jedi são mais overpower nos jogos do que nos filmes, Lanzoni. Então, eu e Lanzonete aqui desejamos uma feliz Revolução Farroupilha a todos aí. E até o próximo cast, Lanzoni, que é o cast episódio 100. Então é isso, esse foi mais um Super Controle Podcast, facebook.com/supercontrolepodcast, twitter@supercontrole. Alan Peter, manda um beijo pra todo mundo aí. Beijo, me liga. Azar! Valeu, galera.